Neguinho do Uno, né? Puta que pariu! Puta que pariu! Filipinho 03, manda pra mim na sapeca, manda pra mim na sapeca, manda pra mim na sapeca, manda pra mim na sapeca. Minha flecha tá apontada, tá só shotinho de safado. Minha flecha tá apontada, tá só shotinho de safado. De safado, de safado, de safado, de safado, de safado, de safado, de safado, de safado. Já tu saiu do mato, veio pro barraco. Aqui na favela vai rolar só vapo, vapo. Vapo, vapo, vapo, vapo. Mídia safado, vapo, vapo. Mídia safado, vapo, vapo. Mídia safado, vapo, vapo. Mídia safado, vapo, vapo. Mídia safado. Neguinho do Uno, né? Puta que pariu! Puta que pariu! Filipinho 03, manda pra mim na sapeca, manda pra mim na sapeca, manda pra mim na sapeca, manda pra mim na sapeca. Minha flecha tá apontada, tá só shotinho de safado. Minha flecha tá apontada, tá só shotinho de safado. De safado. De safado, de safado, de safado, de safado, de safado, de safado, de safado. Já tu saiu do mato, veio pro barraco. Aqui na favela vai rolar só vapo, vapo. Vapo, vapo, vapo, vapo. Mídia safado, vapo, vapo.